Salvador, bom dia, Gol 804, informação Bravo. Bom dia, Gol 804, identifique, chegada bom, fidelizou 040. Bom, se identificou 040, 804. Atenção, aeronave GNF para pista 10. Após ontem, o Serra Vitor 367. Ok, autorizado. Aeronave da pista 10, caso queira na presente, autorizado Serra Vitor 367. E da presente 367, 804. Kilo Delta, report to join tax, to join runway 17. Vou passar o meu Golf Vitor, 36 milhas fora, chame o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, tenha um bom dia. Runway 17, advise ready for takeoff. takeoff wind 190 degrees, 12 knots, Vitor Kilo Delta. Delta Airborne at 03, contact Salvador Approach 119 at this small 8 Salon. And Salvador Approach Control 918-8, thank you very much, good day. Departure Control, good morning, Papa Tango Victor, Kilo Delta, we are now passing 1,500. Victor Kilo Delta, good morning, radar contact, climbing to level 100, Golly Departure. Climb to flight level 100, Golly Departure. Boa noite 04, desça para 2.500 pés, ajuste 1014, reporte Serra Vida 366. Tomara 366, gol, o noite 04, 2.500. Confirmando o ajuste? 1014. 366, Golnorte 04. Golnorte 04, sim, a gente completa a RINAVE, torre 1862. Bom dia. 1862, bom dia. Quilo, bom dia, pronto, cópia. Pronto. Ilhéu 080, decolagem da 17, curva direita, subida coral, controle 198, aciona 0256, Oscar Golf Kilo. Realizado Ilhéu 80, decola da 17, curva direita, coral 0256, tranquilo, controle 198, Oscar Golf Kilo, está pronto para acionar. E 0256, confirme transponder, chame pronto para o táxi, Oscar Golf Kilo. Kilo, vai chamar quanto para o táxi? Confirmando, chame a torre, em 198, decimal 6, quando pronto para o táxi, Golf Kilo. Golf Kilo. Solo, bom dia, Alta 3171. 71, bom dia, Guarulhos, aguarde cópia da autorização prevista da EL Transição de NER. Gente, poderia dar as condições, né? 12775, Ati de Salvador. 12775, é. Os primeiros 90 metros indisponíveis, autorizado pouso 200 graus, 109. Vê pouso, ciente, 804. Salvador, bom dia. Papapá, o que está apago? Serra Tango, bom dia, pronto, cópia. Serra Tango, acerta. Aracaju 090, Golf 677, decolagem da 17, curva esquerda, subida Conde, controle 119, decimal 8, aciona 0163. Afirmativo, 0163, plantando, autorizado 090 para Aracaju, decolagem da 17, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677, 198, controle, 189, torre, Oscar Natal. 804, vento 200 graus, 109. Gente, a pista está ali. É, parece que tem uma aeronave na pista, né? Olhando aqui, né? Não, não há nenhuma aeronave na pista. Tá ok, obrigado. Serra Tango, o cotejamento correto, chame a torre 18.6 para iniciar o táxi, é que Serra Tango. 18 no Otávio, bravo. Salvador, aqui é o Gol Golf India Oscar, estacionado no Pátio 3. Obrigado e um bom dia, senhor. Acionamento por conta de risco. Gente, chame pronto para ingresso para estacionar 7. Acionar ingresso, barra 7, Oscar Tango. Certo. Que o táxi informe para ingresso para estacionar 7, Golf Kilo. Kilo. Central Victor, Kilo Delta, on goal position, request chance to CR for now, level 085, direct to the station. 085. Positivo, alinhar e decolar, vento 190 graus, 109, é que Serra Tango. Bono 804, solo aos 12, 121, 19 a liberar. 209. bom dia, o 804, a livrar na sua escuta. 804, táxi até o portão 03. Portão 03, 804. Aprovado, reposta em linha, tudo para decolagem, confirma o poder. 02. Senta. Eco Sertango decola aos 13, controle 119, decimal 8. Olá, olá, 98, Eco Sertango, posso ver isso? Salvador Guarulhos, nível 340, aerovia pelo Whisky 50. Decolagem pista 10, curva à direita, subida da El, transição Diner. Acione 5471 e o controle 119, decimal 8. Salvador Guarulhos, nível 340, decola da 10 da El Diner, conforme plano de voo, 571 na transporte, 798 na 3171. Chame para pushback acionamento. Chamada pushback acionamento da 3171. O Eco Serra Tango. Tango Eco Serra Tango, acessão nível 090, aguarde contato radar. 090, Eco Serra Pronto no set. Climb for level 085. Contact Recife 128.8 or 133.25. Oscar Golf Kilo autorizado a decolagem pista 17, vento 190 graus, 12 nós. Golf Kilo. Tango Vitor Kilo Delta, contact Recife 128.8 or 133.25, Vitor Kilo Delta. Ok, understood, contact Recife Center 128.8 and to 133.25, and I am estimate time to arrive or to India Bravo Club actually, that's 09-0955. 955, Roger. Thank you. Good day, sir. Oscar Golf Kilo, decola 17, controle 119, decimal 8. Quero agradecer, bom dia. Bom dia. Bom dia, o Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, prossiga. Colorado 17, para o perfil da Coral. Oscar Golf Kilo, suba no perfil da Coral. Golf Kilo. Serra Tan, contato radar, voo nível 090 na saída Conde. 090 na Conde, é que Serra Tan. Tango Oscar Golf Kilo, contato radar, sumo nível 080, saída Coral. Bom dia, voo 607, no 607, acena identificação, chegada a Bonf, desça nível 060. Marcou Bonf, 060. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Tango Lima. Papa Romeu Mike Tango Lima, acena identificação, chegada a Mari, desça nível 050. Presidente, Mari 050, Mike Tango Lima. Controle Gol 607, intenção é realizar o RNAV 00. Controle 7 da RNAV, aguarde autorização, Gol 607. Mike Tango Lima, confirma indicada. 300. Sente. Está liberando a velocidade para o Mike Tango Lima. Livre velocidade, Mike Tango Lima, número 1 para o pouso. Ok, pegar. Delta 3171, pushback na meta no 02. Chame para o táxi. Chamar a táxi, 3171. Romeu Mike Tango Lima, após etapa, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.0 no 4, reposto estabilizado. Mike Tango Lima.